cozinhar todas as bruxas e depois... Durante séculos foram contadas histórias de mágicas e encantamento para os jovens de coração. Filha! Enquanto as fadas celebravam, o desajeitado gigante arrancou um pedaço da Ilha das Esmeraldas. Desperte, fada negra! Melhoria! Aham. É, ouço fadas, numa terra encantada. Meu nome é Nandi, ouço fadas, numa terra encantada. Aham. Meu nome é Nandi, meu nome é Nandi, cheguei até aqui, eu vivo pra sorrir, eu vivo pra sorrir, ouço fadas, numa terra encantada. Minha paz, meu refúgio, me dá força pra lutar contra o jogo sujo. Vai estar sempre sobre meu escudo. Temos o amor mais forte do mundo. Fez o fado vir a super. O orgulho de te ver crescer. Faço de tudo pra te proteger. Ela nem sabe, mas é meu maior poder. Minha obra-prima, melhor rima. Essa menina da melhor amiga. A saudade que bate no peito, na estrada do telefone se desliga. Quantas horas pra poder te ver? Chegando em casa, vamos ver TV. Pode pedir o que quiser comer. Ela nem sabe, mas é meu maior poder. Minha obra-prima, melhor rima. Essa menina da melhor amiga. A saudade que bate no peito, na estrada do telefone se desliga. Quantas horas pra poder te ver? Chegando em casa, vamos ver TV. Pode pedir o que quiser comer. Ela nem sabe, mas é meu maior poder. Ouço fadas, numa terra encantada. Minha paz, meu refúgio. Meu nome é Nandi, meu nome é Nandi. Cheguei até aqui, eu vivo pra sorrir. Eu vivo pra sorrir, ouço fadas, numa terra encantada. Minha paz, meu refúgio. Meu nome é Nandi, meu nome é Nandi. Cheguei até aqui, eu vivo pra sorrir. Eu vivo pra sorrir. Yeah. Aham. É o fado. Melhoria. Deve ser Randy Stilskin.